te ama de verdade. Não adianta nem tentar fingir. Querer fazer de conta que está tudo bem. Se dentro do seu peito, coração quer explodir. Eu tento me enganar, mas não consigo. Dizendo aos amigos que sou feliz, mas não adianta viver desse jeito. Por isso resolvi abrir o jogo. Apaixonado por você, vou acabar de vez com essa angústia que machuca, me maltrata, só me faz sofrer. Eu vou gritar, bem alto vou dizer que eu estou apaixonado por você. Dentro do seu peito, coração quer explodir. Eu tento me enganar, mas não consigo. Dizendo aos amigos que sou feliz, mas não adianta viver desse jeito. Por isso resolvi abrir o jogo. Vou acabar de vez com essa angústia que machuca, me maltrata, só me faz sofrer. Eu vou gritar, bem alto vou dizer que eu estou apaixonado por você.